Ei, coisinha? É você mesmo? Você mesmo, rapaz! Tá ligado, sabe o que é? Hoje é sexta-feira! Portal do Arrocha! O criador da brincadeira chegou, rapaz! Vira, bunda, vira, xuxa, vira, bunda, vira, xuxa, vira.